Atenção no microfone. Abre a roda que eu chego, até eu tô pelando. Puta que pariu, tá todo mundo gaguejando. Tá o que? Tá como é que tá nervoso? Quem tá falando é o mano cabuloso. Não arrumo treta, não arrumo confusão. Mas se começar, vai ficar com o cu na mão. O cabuloso é acende, ó, não tem pra ninguém. Mas eu já te falei que eu não sou só um Superman. Eu mando a veia, eu nunca falho. Mas o tamanho aqui assusta pra caralho. Se a cachorra reclamar, eu mudo de posição. Mas ele demora sempre mais pro varão. Se eu ficar gaguejando, o disco não sai. Tô muito aqui, pariu. Agora tá já cai. Mano, tu zerou o cara do som, velho.